3337. Rede Cartário de Comunicação. AM790. Operando com 10 mil watts de potência. Estúdio de Mandirituba, Curitiba e Fazenda Rio Grande. Diretor-Geral, Geraldo Cartário. Sempre com você. J337, Rede Cartário de Comunicação. AM790, operando com 10 mil watts de potência. Transmitindo o programa Convenção pela Fé para Curitiba e os demais 29 municípios do Paraná. Rede Vencendo pela Fé, levando a palavra de Deus para milhões de ouvintes. A Igreja Pentecostal dos Santos está também no Facebook. Acesse facebook.com/IPVSOficial. Lá você encontra atualizações diárias de tudo o que acontece na Igreja Pentecostal dos Santos nos quatro cantos do Brasil. facebook.com/IPVSOficial. Interaja conosco, dando-nos a sua opinião sobre nossas diversas atualizações. www.vozdepastor.com.br.